discutíamos ao longo desse tempo todo as questões que envolvem a advocacia. Há um ponto que eu acho fundamental nessa discussão toda, que talvez alguns dos senhores já tenham percebido. Pensando bem, eu acho que não, porque para ter percebido isso, é preciso que você tenha se preocupado com isso em algum instante da sua existência. Já que isso não é um motivo lá muito preocupante, há coisas mais importantes que provavelmente devem tomar mais a sua atenção, como, por exemplo, as eliminatórias da Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro, para alguns. E assim por diante. É que, se por um momento, se por uma perspectiva, há, no que diz respeito ao campo jurídico como um todo, uma luta para retirar dos ombros dos operadores do direito o peso moral da decisão, consequência essa que pode ser atribuída, que pode ser apontada como causa uma transformação no campo da teoria do direito, na ideia mesma que se faz do direito. A partir do momento em que nós entendemos que o direito é criado pelo homem, eis o problema do homem que assume a propriedade, a construção, a invenção do direito. Enquanto o direito não era pensado como algo criado pelo homem, esse peso moral também não caía sobre suas costas, caía nas costas de outro. Ora, o problema nosso é, num primeiro momento específico, com a advocacia, porque com a advocacia acontece uma coisa estranha. Nós vimos também o conceito de institucionalização da ética. Como você consegue discutir ética no campo jurídico? Muito mais a partir de um código de ética do que propriamente a partir de preocupações, de estudos, de discussões sobre a conduta prática do advogado. É muito mais, e acaba gerando até um efeito perverso, como nós vimos, que é, em função da institucionalização, você desmoralizar o campo da advocacia, na medida em que você deixa de exigir consciência das pessoas que atuam. A consciência é substituída por uma normatividade, por um código de ética, que muito mais do que limitador de condutas imorais, acaba sendo muitas vezes um autorizador de condutas imorais. Nós vimos alguns exemplos. Só para que você compreendesse a questão do tirar dos ombros o peso moral, é o caso dos procuradores, que acabam servindo como uma autorização para que você faça o que você bem entenda. Uma autorização para que a administração pública possa produzir o discurso de que age sobre a legalidade, que ainda que confrontado por outro órgão que tem a função de controlar a legalidade da máquina pública, ele consiga dizer que a máquina pública errou e que ao mesmo tempo ninguém lá dentro é culpado. Ninguém é culpado porque o administrador público apenas age de acordo com o parecer. Ele não é obrigado a conhecer direito, portanto, jura de pé junto, de boa fé, que ajude de acordo com a legalidade. E por sua vez, quem emite o parecer também não pode ser cobrado, porque parecer é só opinião. E ninguém pode ser punido por opinião. São formas de você retirar dos pesos, das costas de todo mundo, o peso moral da decisão. Por outro lado, vimos também a questão de como códigos de ética podem significar muito mais autorização para comportamentos imorais. Se tem caso de código de ética do Estado do Espírito Santo, aquele aplicado aos servidores públicos, que, por um lado, como regra geral, ele acaba proibindo que você receba presentes de qualquer um que tenha interesse em alguma decisão da administração pública, para evitar que você seja comprado. Mas, por outro lado, como exceção, ele cria a autorização, repito, excepcional, mas ainda assim autorização, para que você receba presentes de baixo valor. E define o que é presente de baixo valor, até 100 reais. Na verdade, você acabou criando o direito de ganhar presentes de 100 reais. Até vários presentes de 100 reais. Porque aquele que ganha 9 presentes de 100 reais, dirá, eu não ganhei um de 900, eu ganhei 9 de 100. Não há nada na lei que limite a quantidade de presentes, só limita o valor de presente recebido. Então você acaba discutindo não propriamente a consciência da pessoa, se ele entende aquilo como certo ou como errado, e sim a legalidade, o que a lei diz. Acaba virando uma discussão em que você culpa as condutas imorais das pessoas a brechas na lei. Como se a pessoa não tivesse nenhuma responsabilidade pela própria conduta. A culpa é da lei que é mal feita. A culpa é do código de ética que deixa brechas. É do código de ética que não esclarece as coisas. É a mesma pretensão que achar que as pessoas compreenderão mais e melhor o direito penal e, portanto, cometerão menos crimes só se a lei penal for mais clara. Como se todo o problema da criminalidade no Brasil fosse uma questão de não compreensão do código penal. Não entende a lei. Como se entendimento da lei automaticamente significasse um ser legal, bom, gente boa, não é? De quem você compraria um carro usado e assim por diante. Não sei quem foi que botou no jornal a frase do tipo, antigamente se dizia, né, você compraria um carro usado de fulano? Pois de Renan Calheiros eu não compraria nenhum carro novo. Dirá um usado. Enfim, o campo da advocacia, ele se defende. No outro ponto que nós vimos. Faça a revisão toda para chegar no X da questão. Há outra questão que envolve a advocacia, que é a da lealdade. Essa mais específica do campo da advocacia. Advogados são leais a quem? Leais ao cliente ou leais à sociedade? Porque há todo um discurso que diz o advogado como função leal à sociedade. Por outro lado, há o próprio código de ética e há punições efetivas de advogados que, ao não defenderem o acusado, e por tabelinha, prestigiando a sociedade muitas vezes, entende-se que viola o código de conduta. Discurso por um lado, código e cobranças do outro. A forma de justificativa do próprio código, que acaba levando a você a fazer injustiças a curto prazo. Injustiças no caso concreto. Voltemos ao Capitão Nascimento. Quem usa droga financia tráfico. O chincheiro é traficante também. Quem ajuda traficante é traficante. Pois o advogado que solta traficante é assim, ajuda traficante, é traficante também. Ou seja, você pode fazer uma bela defesa de um traficante. Fulano de tal, vulgo coisa ruim. O amor de pessoa. Matou a mãe aos 9 anos. Porque ela não quis dar papinha para ele. E aí começa a vida de crimes dele. Sei, terrível. Porém, nada nunca foi provado contra ele. Simplesmente porque as testemunhas morreram. A polícia técnica nunca conseguiu fazer perícia no local. Porque os locais são de difícil acesso a pessoas que consigam, pelo menos, acessar e sair vivos do mesmo local. É um pouco complicado se fazer perícia. Então nunca houve provas, então sempre houve advogados que defendessem em dúvida pro réu. E o fato é que o cara está solto. Pergunta, você que contribui definitivamente para a última soltura dele, você pode se sentir responsável pelo próximo homicídio que ele comete logo em seguida? Você como advogado acaba, enfim, numa acusação de homicídio no júri, você acaba diminuindo o valor do testemunho da única testemunha. Colocando em xeque a palavra da testemunha. Isso cria dúvida razoável nos jurados que leva à absolvição. Assim que sai do tribunal, o acusado mata a testemunha. A morte da testemunha é culpa do advogado ou não? O advogado se defende dizendo que ele faz justiça quando faz isso. Não a justiça a curto prazo, mas justiça a longo prazo. Uma justiça que se traduz pela necessidade de defesa. O direito à defesa, sendo respeitado por todos, acaba criando uma sociedade mais justa. Não justa a curto prazo, não justa no caso concreto, mas uma justiça de longo prazo, uma justiça para o futuro. Como se formalmente fosse mais justa a sociedade que necessariamente tivesse direito de defesa. Esse aspecto de você empurrar para o futuro a ideia de justiça. Justiça a longo prazo versus justiça a curto prazo é uma forma também de você formalizar a justiça dessa vez. Você deixa de discutir justiça a partir do que acontece no caso concreto e passa a discutir justiça como um dado formal é formalmente justa a sociedade em que há o direito de defesa garantido a todos, independente do crime cometido, independente dos resultados que vierem em decorrência do exercício da advocacia. Pensa em questões até menos assintosas, em que nós não falamos do direito de defesa até, porque direito de defesa nós associamos muito à necessidade, à sacralidade do direito de defesa, a questões que envolvam direito penal. Mas vamos colocar direito de família. Há muitas demandas em família em que, sinceramente, é difícil você apontar ali o vilão e o mocinho. Muitas das discussões em direito de família ficam em torno de méritos morais de um ou outro cônjuge, para que, em sendo mais moralmente merecedor de alguma coisa, ganhe guarda de filho e pensão. Então as discussões ficam quanto ao passado. Mas ele bebia, safado! Bêbado alcoólatra, me batia! Comia minha irmã! Já ele dizia: sua mulher, doutor, sua mulher é um Chester. É porque quem olha assim acha que ela é uma perua, mas é só uma galinha. Dá pra todo mundo, doutor. Isso aí não vale nada, não. Fica dando mau exemplo. Mau exemplo pras crianças. Isso não é mulher de vida reta, não, doutor. Você, quando advoga para um e para outro, acaba reproduzindo os discursos. Porque o objetivo é, enfim, em sendo leal ao cliente, fazer com que ele atinja o resultado que ele de fato espera atingir. Clientes querem advogados para atingir um resultado muito preciso. Quer a pensão, quer a guarda dos filhos. E aí? Não estou falando propriamente de recusar direito à defesa acusado, ao contrário. Pessoas cujo ganho do direito pretendido depende e muito da destruição da imagem moral alheia. É difícil você advogar no campo e não entrar nesse jogo. Quando você faz esse jogo sendo leal à vítima, você necessariamente está sendo leal à sociedade? Qual é o advogado que seguirá os princípios de direito de família que dizem na sociedade, na família socioafetiva, que o importante na discussão da guarda da criança é que a guarda caiba àquele cônjuge que tem mais condições socioafetivas de cuidar da criança, que dará um ambiente mais sociossaudável para a criação da sócio-criança? E se sinceramente não for o seu cliente, a pessoa mais preparada para isso? Porque você já conheceu a figura nessa altura do campeonato. Você, como advogado de família, diria para o juiz: ô, seu juiz, esse cara aqui é um pilantra. O bom direito diz: a guarda deve ficar com a mãe. Porque esse cara é um safado, ele só quer a guarda para punir a mãe, porque é corno. E em sendo corno, quer punir a corneadora. Só isso. E aliás, doutor, é corno por culpa dele, porque ele é broxa. Eis um cara 100% sincero. Aquela sinceridade que todos dizem ser a regra das condutas sociais, etc. Dá para sobreviver na advocacia? Na verdade, o grande problema desse dilema todo é que quando a advocacia se legitima por uma ideia de justiça de longo prazo, justiça de longo prazo que acaba se tornando um discurso também formalizado de justiça. Você tem uma formalização das condutas morais em torno do código. Respeita a conduta do profissional nos casos concretos. Mas tem uma legitimação genérica atrelada à ideia de justiça, que não é menos formal, que sequer se sustenta em códigos, se sustenta em discursos mesmo sobre a própria prática da advocacia, mas que coloca em conflito a justiça do caso concreto versus justiça a longo prazo. E é muitas vezes o que baseia, o que sustenta o discurso do advogado que diz: ninguém me entende, ninguém entende a minha profissão. Me cobram esse tipo de atitude agora, mas não sabem o quão importante é a minha atitude, o quanto importante é a minha função. Como quem diz, o quão importante é o direito de defesa, o quão importante, o quanto justa acaba sendo a minha atuação a longo prazo. Opõe esse discurso de justiça a longo prazo a discurso de justiça a curto prazo. No Rio de Janeiro, a OAB fez adesivos uma vez, para as pessoas colarem no carrinho e dizer que é advogado. Dizia: sem justiça não há democracia, e sem advogado não há justiça. Não é bonitinho? Com a balancinha do lado. Aí um grupo de babacas fez um adesivo que era o seguinte: sem justiça não há democracia, sem advogado não há justiça. Porém, sem crime não há advogado. Logo, sem crime não há democracia. Os dois adesivos que circulavam na traseira dos carros do Rio de Janeiro mostravam o embate entre os dois discursos: justiça de longo prazo versus justiça no caso concreto. Se você pensa caso a caso a conduta dos advogados ou o resultado da prática, fica um pouco complicado você justificar. É melhor formalizar mesmo. É melhor formalizar. Por outro lado, se você parar para pensar, veja, você tem formalismo moral e um formalismo ético. Formalismo moral que diz respeito ao código de ética, a formalização da conduta. E um formalismo ético que diz respeito à ideia de justiça, pensada como justiça a longo prazo. Formalismo, portanto, na conduta, em dois campos diversos. Agora, para pensar na teoria do direito. Você sabe que a teoria do direito vive uma tara em torno dos princípios hoje em dia. Discutir princípios significa você atacar, no campo da teoria do direito, todo e qualquer formalismo. Nós construímos, a partir da metade do século XX, isso com mais força, mais intensidade. Mas a crítica ao formalismo, ela data dos anos 30. No Brasil, a crítica ao formalismo só se torna mais intensa depois da abertura política. Mas fato é que, a partir dos anos 30 na Europa, com mais intensidade no pós-guerra, no Brasil, pós-abertura política, você tem todo um movimento dentro do campo jurídico, na teoria do direito, de crítica total ao formalismo. A primeira instituição que bancou no Brasil a crítica ao discurso formalista foram os advogados. Justamente os advogados. O que é, no mínimo, curioso. Porque se, por um lado, advogados foram os porta-vozes, os bastiões, os que carregam a bandeira da luta contra o formalismo na teoria do direito, por outro lado, eles não conseguiram transferir para a prática aquilo que eles conseguiram construir na teoria do direito. Propõe-se uma prática, uma forma prática que se traduz em interpretação do direito, não formalista. Cada vez trabalha-se na discussão, na criação de métodos mais sofisticados para a aplicação do direito em bases não formalistas. Mas, por outro lado, a discussão dessa prática do direito, dessa metodologia jurídica, passa ao largo do que, de fato, as pessoas fazem nos tribunais. Eu discuto teoria do direito como se direito fosse apenas um discurso, como se não houvesse uma prática do direito. Como se teoria e prática permanecessem mesmo em campos completamente diferentes. Eu sei que é comum esse discurso. Ah, teoria é uma coisa, a prática é outra. Como se teoria falasse de coisas absurdamente abiloladas. E como se a prática, por outro lado, é que fosse algo concreto. Na verdade, você vive oscilando entre dizer o que é concreto, o que é realidade e o que é ficção. Se a realidade do direito está na prática, ou se a realidade do direito está no discurso que se faz sobre a prática, no discurso da teoria do direito. Você prestigia que a realidade é a prática da justiça quando você geralmente entra para o estágio. E diz assim, é porque o cara quando entra para o estágio, você sabe que ele sofre uma transformação radical. O sujeito bota terno e gravata. Começa até falando de outro jeito. Ele começa a dar menos importância para essas coisas que você, que é um não estagiário, leia-se um bosta, costuma dar importância, que eram as mesmas coisas que você também dava. Essas coisas típicas de vidinha universitária. Ah, você está preocupado em seminário, eu não posso, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que fazer coisas mais importantes. Eu tenho que ir para o meu trabalho. Enquanto você fica discutindo esse trabalhinho aí, sabe, de direito de família, que não vai levar ninguém a nada, eu não, eu lá no meu estágio tenho coisas muito mais importantes para fazer, porque essas sim são concretas, essas são reais, essas vão gerar consequências na vida das pessoas. E lá vai você para a sua importantíssima função no estágio. Estagiário! Sim, senhor. Vá até a vara de família e veja o andamento desse processo. Eis o que você fará de tão importante assim que mudará os rumos da humanidade. Isso é que é real. O direito da prática, sobretudo para estagiários, corresponde ao mundo da burocracia, o mundo do papel, o mundo do carimbo, o mundo em que você aprende coisas importantíssimas para a sua vida. Por exemplo, qual é a técnica para furar papéis e colocá-los alinhadinhos dentro do processo? Como numerar o processo? Você numera a folha ou a folha e o verso dela também, hein? Hein? É como o livro que tem página ou é só folha? Você aprende as formas das coisas. O formato da petição. A petição deve começar com excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Ou eu tenho que dizer, posso resumir o excelentíssimo em éximo? É tudo em caixa alta ou só a primeira letra é que é maiúsculo? Hein? Eu posso colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito? Ou tenho que dizer também de qual vara que ele é? E é assim mesmo? Titular de tal vara? Mas e se o juiz que vai deferir ou não esse troço for o substituto? Eu devo endereçar o substituto ou endereço sempre ao titular? Eu já digo no cabeçalho lá em cima, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Aí, aqui embaixo, à esquerda, eu boto, meritíssimo. Eu já chamei de excelentíssimo, agora eu tenho que chamar de excelentíssimo, e agora, embaixo, eu digo, fulano vem, a vossa excelência, eu tenho que usar três vezes, três pronomes de tratamento diferentes para o cara, ou a petição só precisa ter um? É isso que você vai aprender. Veja quanto isso tudo vai afetar mesmo o direito produzido. Um dia um colega meu de estágio chega para mim, mostra a petição, ele tinha aquela história, né? No caminho até o fórum para protocolar, aquela petição importantíssima, petição de juntada de alguma coisa, ele tinha esquecido alguma questão de forma, assim. Ele tinha errado no cabeçalho, esqueceu o excelentíssimo. Aí ele chega para mim e pergunta, vem cá, mas... Cara, esqueci de botar esse troço aqui. Será que é melhor voltar e fazer outra? Eu tomei o caminho do fórum junto com ele. Eu sempre me movi por princípios na vida. O princípio do menor esforço é um deles. Porra, voltar isso tudo. Porque se ele disse que vai voltar, ele vai querer que eu volte junto. Vai me encher o saco. Menor esforço, segundo princípio, menor apurrinhação. Eu me esforço menos e me apurrinho menos se esse cara resolver entregar essa petição do jeito que está. Eu disse para ele, meu amigo, a única coisa que não pode estar errada aí, a única palavra que de fato, se você colocar, altera tudo, é nestes termos ou termos em que pede deferimento. É se você botar um não, termos em que não pede deferimento. Tem não aí? Não. Ah, então tá bom, vambora. O cara vai entender. cara vai sacar o que você quer. Não vai ter problema. Mas a forma é que é a realidade do direito, ou a realidade do direito é você discutir, pensar problemas que envolvem a aplicação do direito. Ainda que você não seja o aplicador imediato, ainda que discuta por hipótese a aplicação do direito, ainda que a discussão seja acadêmica, ainda que a discussão seja acadêmica. É claro que professores tendem a inverter a relação. Mas há um jogo para dizer o que é real ou não. É engraçado porque em outros campos do saber não existe essa diferença entre a teoria e a prática, tão assintoso quanto existe no campo do direito. Dá a impressão de que toda discussão teórica é pura discussão abilolada e inútil. Como talvez todo curso de direito seja, em última instância, abilolado e inútil. Que o importante mesmo é a rabulagem. O saber da rabulice é que, de fato, constitui o bom profissional de direito. A questão talvez seja o que é o bom profissional do direito. É o cara que conhece todas as formas, todos os rituais. É o cara que tem tarimba, prática. Ou, por sua vez, é o cara que entende bastante da teoria do direito. Porque os próprios advogados é que sustentam a ideia, no primeiro momento, de que o bom advogado é aquele que entende muito de teoria do direito. Contra um formalismo de Estado. Sim, porque o formalismo é associado, a partir da metade do século XX, a um discurso, a ideia de direito que diz amém ao Estado. É no mesmo momento em que a ideia de Estado, como porta-voz legítimo e único do bom direito, é questionada, que o formalismo jurídico acaba sendo também questionado. Questionamos o formalismo do Estado, porque a instituição Estado é questionada, mas a instituição advocacia não é questionada pelos advogados. Não é questionada. Talvez a solução para o dilema ético seja você mudar a discussão sobre o que seria a ética na advocacia. Mudar o enfoque. Porque a pergunta que se faz hoje é, à luz do código de ética, fulano é um bom profissional do direito? Talvez a questão não seja essa, se você é gente boa ou não. Talvez a questão seja, um advogado que não conheça a teoria do direito, que não atue, que não leve também para a prática aquilo que se diz ser o direito na teoria, é um bom advogado? Não é se o advogado é boa pessoa. É se aquele que pratica a teoria do direito é um bom advogado. Essa é a questão. Essa é a questão. A teoria do direito diz de si mesma uma forma de aproximar direito e justiça. Se ela seria uma forma justa de aplicação do direito, por que a prática desse direito também não seria a forma de se criar uma atuação e um profissional também justos? Isso pressupõe você promover o encontro entre teoria e prática. Promover o encontro entre teoria e prática. Quebrar essa cultura de que prática é uma coisa e teoria é outra. Perceber que aquilo que se faz na teoria é prática. Que a distinção é completamente sem sentido. Completamente sem sentido. Há vários, não só discursos, mas práticas, principalmente do meio acadêmico, que reforçam essa distância. Falarei de algumas práticas fora do meio acadêmico. A exigência em concurso público de tempo de maturação, tempo de prática. A ideia de que será melhor juiz, e digo juiz porque pensa-se que juízes são selecionados a partir da advocacia. Porque há todo um discurso, há toda uma ideia que hierarquiza as duas posições para nós. Que juízes estão acima de advogados. Portanto, pensa-se juízes como selecionados a partir da advocacia. Mas que entre o recém-formado e aquele que está há mais tempo militando na prática, será melhor juiz aquele que tem mais tempo militando na prática. Por outro lado, advogados que estão há muito tempo militando na prática quando estudam em cursinho para concurso, reclamam dessa, abre aspas, garotada recém-formada, contra quem a competição é injusta. Porque a garotada recém-formada, leiam-se vocês, estão com todas as ideias fresquinhas na cabeça, o que eles dizem. Porque vocês vêm já de um ritmo de estudo na universidade. Vocês acabaram de ouvir, vocês ouvem as teorias novas. Ele ouviu a teoria que era nova ao seu tempo, mas que mudou. E o direito tem mudado de referenciais em concurso com uma velocidade muito grande. Cobra-se em concurso a teoria de ontem. Cobra-se em concurso a decisão de hoje de manhã, no concurso de tarde. É sempre essa tara pelo novo no concurso. Aí a competição é injusta, porque ele saiu e foi para o mundo da prática. E o mundo da prática implica um saber que se repete. Ao passo que no campo acadêmico, se há uma coisa que o campo acadêmico tem verdadeira ojeriza, é ao saber que se repete. Talvez porque a repetição do saber seja a repetição do fazer do professor. E é extremamente tedioso você passar décadas da sua vida produzindo exatamente o mesmo discurso para gente diferente. As pessoas mudam, mas o discurso não. Você tende a se odiar com o tempo de fazer sempre o mesmo discurso. É muito mais legal você mudar o tempo todo. É muito mais legal você ficar descobrindo coisas novas. E ficar contando para as pessoas coisas novas. Para quem está ouvindo vai ser sempre novidade. Mas para você que está falando, não. É preciso ser uma novidade para você. Para você, professor, não se entediar. O meio acadêmico funciona muito mais pela perspectiva do novo. O campo da prática, muito mais pela repetição do mesmo. Pela reprodução. Pela consagração, pela repetição das coisas. São critérios diferentes, são critérios diferentes. Em turmas passadas, eu coloquei os alunos tal qual cobaias, porque se advogados têm estagiários, professores têm cobaias. Coloquei os alunos tal qual cobaias, entrevistando juízes, advogados e promotores sobre o seu próprio fazer. Muitos dos trabalhos, porque o trabalho se baseava num referencial teórico, que de uma turma de 50 alunos, 10 leram. Pode ser que mais gente leia, mas se mais gente leu, não entendeu. Só 10 pessoas entenderam, mesmo o espírito do trabalho. E produziram 10 trabalhos fantásticos. O resto é lixo. Não serve para nada. O trabalho diz respeito a você ir à prática e buscar dois conceitos que nós havíamos trabalhado aqui. Hábitos e campo. Quando falávamos mais de magistratura, isso vai ficar mais claro para vocês. A ideia era perceber esse saber instrumental. Esse saber da prática. Esse saber que se faz pela repetição. Para você descobrir isso, para que o discurso desse saber venha à tona por parte do profissional que você entrevista, não adianta fazer entrevista naquele modelo de formulário fechado, de perguntas e respostas. Tem que ser na base do bate-papo. Quando a entrevista, a pesquisa é feita na base do bate-papo, o entrevistador tem que ter sensibilidade. Tranquilo? O entrevistador, ele tem que ter a sensibilidade, ter a manha, ter a sacada de perceber quando o cara entrou no tema. Por que eu digo isso? Havia algumas diretrizes iniciais para o bate-papo, para falar da prática. Pergunta sobre imparcialidade. E as pessoas chegam assim: todo juiz é imparcial para o juiz. E o juiz diz: claro. A imparcialidade implica em nulidade absoluta do processo. Tá, mas o que é ser imparcial? Aí o cara repetia aquela, sabe, a descrição da imparcialidade, e ainda alguns citando o autor. Segundo fulano de tal, a imparcialidade, e começava a dar aula repetindo o manual de processo. Ou seja, ele não está falando dele. Ele não está falando da prática. Ele não está falando do fazer, do dia a dia. Aí tinha aluno que se contentava com isso, porque ele também não percebeu a diferença entre o discurso do livro de processo e a prática do processo. O discurso do livro de direito de família e a prática do direito de família. O discurso do livro de direito penal e a prática do direito penal. Pois eu estou preocupado é com a prática. Eu estou preocupado é, não dizem que na prática a teoria é outra? Pois bem, qual é a teoria da prática então? É isso que eu queria saber. Esse era o objetivo a ser investigado pelas pessoas. Os que tiveram manha incluíram a pergunta. E exploraram bem essa pergunta, que também foi sugerida aqui. Vem cá, mas quando você se formou, você, como recém-formado, se sentia apto a ser juiz? Preparado? Ou seja, a universidade te preparou para ser um bom juiz? Muitos disseram não. Não me preparou. O que faltou então? Qual é a diferença do juiz preparado para ser juiz e do cara que sai da faculdade recém-formado e que, por sua vez, não está preparado para ser juiz? Aí disse a experiência. Teve gente também que parou por aí, com sua obviedade. Pois eu quero saber o que é a experiência. O que a experiência te ensina que o curso de Direito não te ensina? Que experiência é essa que torna você melhor? O nome que se dá ao saber da prática é experiência. Que experiência é essa pela qual, tendo passado o advogado, mesmo na advocacia, ele estará mais apto ao exercício da magistratura? Veja alguns exemplos do saber prático enaltecido pelo juiz. Caso 1, juiz novo. O juiz novo dizia, olha, juiz novo tira muito plantão. Porque é juiz novo, ele está aí para isso. O juiz novo vai para o fim do mundo e tira plantão. Num desses plantões, apareceu um habeas corpus. Eu li toda a fundamentação, vi as provas e concedi o habeas corpus. Pois esse cara, eu concedi o habeas corpus num domingo. Ele foi solto da delegacia no mesmo dia. E no mesmo dia ele matou uma pessoa. Quando eu comentei isso com outro juiz mais experiente, ele disse, rapaz, não se concede habeas corpus em plantão. É uma coisa engraçada, porque você jura de pé junto que o plantão existe justamente por conta de algumas demandas urgentes. Pois ele dizia, não se defere liminar em mandado de segurança e habeas corpus em plantão. Porque num plantão você não tem como investigar se aquilo que estão dizendo para você é verdade. Muito advogado safado usa o plantão como forma de conseguir um habeas corpus, que fora do plantão seria impossível. Ou então que usa o plantão para poder garantir, quando sabe que o advogado é, por exemplo, mais libertário do que outros. Opa, hoje quem está de plantão é o advogado mais libertário. Vou pedir esse habeas corpus hoje. Mesmo que não haja nada que justifique tamanha urgência assim, que justifique apelar para o plantão, num fim de semana, num feriado, porque eu sei que esse juiz é melhor que hoje, assim eu garanto que vai ser distribuído para ele, porque só tem ele. É uma forma de você burlar o critério de distribuição. São esses os saberes que vêm da prática. A manha do negócio. A pergunta é, é melhor juiz quem sabe disso tudo ou esse é o saber relevante? Não é engraçado? O judiciário capixaba não gosta muito de habeas corpus. É curioso. Primeiro em plantão tem esse discurso que é dito a torto e direito para o juiz, como saber da experiência. O juiz experiente não concede. Quem concede é o juiz banana, recém-formado. Saber da prática. Por outro lado, o Tribunal de Justiça consagra um critério de que ele chama de princípio de confiança no juiz. Que um habeas corpus não pode ser apreciado pelo tribunal. Você deve confiar na palavra do juiz de primeira instância, porque é ele que está mais próximo do caso. Então, habeas corpus contra uma ordem de prisão vinda de um juiz, você não aprecia. Não aprecia em plantão. Não aprecia... Você tem dois discursos para não julgar habeas corpus. Para fazer com que habeas corpus não funcione. Aí a teoria começa a ficar bem diferente da prática. Porque você estuda a teoria do habeas corpus. O habeas corpus foi inventado na Inglaterra, região sem terra, é para garantir que o cidadão fique liberto. A liberdade é o maior de todos os bens. Já dizia o Piano que a liberdade do ébrio não domina o zeste, no rabo de sua mãe. Lá, lá, lá, lá. Aí você fica lendo isso tudo, dizendo que habeas corpus é o, sabe, é o que há. E quando vai, você não consegue enfiar um goela abaixo do judiciário. Nenhum. Mais importante dos direitos, da proteção. Ah, ah. Nenhum, cara. Na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. Quem é melhor advogado? Enquanto o campo da prática não for pensado, enquanto o campo da prática não for colonizado, civilizado, talvez, eu diria, pelo discurso da teoria do direito, enquanto nós não conectarmos os dois campos, fica muito difícil fugir do formalismo moral e do formalismo ético na prática da justiça. Vale para advogado porque estamos pegando no pé deles, mas vale para os outros campos também. A atuação de juízes e promotores não é menos formalista que o do advogado. O do advogado só tem esse dilema entre justiça do curto prazo e justiça de longo prazo, só mais assintosa, mais evidente. Na verdade, se você pensa pela perspectiva da teoria do direito, que pensa o direito de forma não formalista, parte de um pressuposto que é o seguinte. Ora, o primeiro mecanismo de quebra do formalismo é você distinguir entre norma e dispositivo. A distinção entre norma e dispositivo é lugar comum no discurso da teoria contemporânea do direito. O que é dispositivo? É o texto da lei. O que é norma? É o texto lido. É o texto interpretado. Não há norma sem interpretação. Para ver até que ponto isso tem sido levado a sério, cito a discussão no STF em matéria tributária. Um amicus curia, que no caso era Luiz Roberto Barroso, sustentava a necessidade do que é chamado de modulação dos efeitos temporais de uma decisão tributária por parte do STF. Explico o caso. Vem uma lei criando um tributo estadual qualquer. Entra-se com uma ADIM dizendo, é inconstitucional. O problema é o seguinte, aliás, não foi um ADIM, foi um caso concreto que por via de recurso extraordinário vai parar no Supremo. O Supremo, por maioria de votos, diz, a norma, ela é inconstitucional. Quando diz, é inconstitucional, você sabe que nós temos dois sistemas de controle, você sabe que formalmente as decisões no controle difuso só valem para as partes, não tem efeito erga omnes, mas você também sabe que na prática acaba valendo, tem uma força moral danada, decisão do STF, mesmo que seja em caso concreto. É aquilo que a imprensa chama de sinalizar. O Supremo sinalizou como vai interpretar. Pressupõe-se que se a ADIM fosse, o Supremo interpretaria do mesmo jeito. Então, moral da história, um catatal de juízes passou a conceder também liminar e mandato de segurança, sustentado, usando o argumento de autoridade da decisão do STF, dizendo, você empresa não precisa pagar esse tributo. E assim, na prática, todo mundo parou de recolher o diabo do imposto. Ou pagar na alíquota que a lei dizia que era para pagar. Não lembro se era estadual, federal, tributo, enfim. Você quer grana para burro? Acho que é estadual mesmo. Tempos depois, numa ADIM, o STF chega e diz, olha, a lei é constitucional. É porque entre um e outro, a composição do STF mudou. O STF mudou muito em pouco tempo agora. Você tem várias decisões que mudaram em pouco tempo. Porque a composição do STF mudou. Muito ministro se aposentando ao mesmo tempo. Dá nisso. Aí o Supremo diz, agora é constitucional. Quando diz que é constitucional, me diz uma coisa. Uma declaração de inconstitucionalidade, ou no caso de constitucionalidade, ela não tem efeito constitutivo, ela tem efeito declaratório. Ela declara ser constitucional. Se declara ser constitucional, significa dizer que essa norma, ela tem vigência e pode ser validamente exigidos os efeitos da vigência dessa norma desde a data em que ela, de fato, formalmente entrou em vigência. Que ela não é nula. Que o fisco fez? Entra na justiça cobrando entre aquela decisão do STF e aquelas liminares, todas derrubadas depois disso, aquilo que você deixou de pagar. Simples. Quer tudo de volta agora. O que as empresas queriam junto ao STF? Que ele modulasse os efeitos da decisão. Baseado em quê? Uma coisa é o texto da lei. A outra é a lei interpretada. O Supremo, quando interpretou a norma, ele de fato criou a norma tributária. Ele não criou o dispositivo da norma. Criou a norma. Quem cria o dispositivo é o legislativo. Quem cria a norma é quem interpreta. Quando o Supremo deu nova interpretação, equivale à criação de norma nova. Pois eu não posso dar à nova interpretação e, portanto, à nova norma, efeitos que na prática retroagem no tempo. Me valendo de um formalismo que parte do pressuposto de que o direito pronto e acabado corresponde ao texto. De que a prática do direito é apenas um ato, uma ação intelectual de retirar da norma escrita o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido oculto na norma. A vontade da norma ou a vontade do legislador. Não, a vontade não é nem da norma, nem do legislador. É do intérprete. O intérprete, quando emite nova vontade, cria nova norma. Querer levar ferro e fogo. Esse critério formalista é criar uma injustiça, no caso, para com as empresas, que não recolheram tributos confiando na decisão do STF. Isso é uma discussão que mostra até que ponto essa quebra do formalismo tem se mostrado importante. Veja que Barroso, nessa atuação como advogado, o que ele defende é uma ideia de justiça. A questão é, o que é mais justo no caso concreto? O mais justo é eu modular os efeitos de uma interpretação por parte do STF, ou o mais justo é que eu aplique a norma a partir daquele critério formal de norma, dando todas as consequências desse tipo de interpretação. O que é mais justo no caso concreto? Quando o advogado atua nessa criação do direito, sim, porque é um ato de criação do direito que você faz. É um ato de criação. Talvez essa seja a única prática da justiça que permita aproximar justiça de curto prazo de justiça de longo prazo. E, portanto, aproximar a teoria do direito da prática. Porque a teoria do direito não é, num aspecto não formalista, pela teoria contemporânea, o conhecimento do que abstratamente o direito é. Mas ao contrário, a teoria do direito diz respeito a um conjunto de técnicas, de saberes, de toda uma preparação para que você seja um bom construtor do direito. Construtor e não reprodutor do direito posto por um doutrinador, posto pela tradição histórica. Nunca do direito posto, mas do direito produzido. A prática do direito se aproxima da justiça quando a função do jurista é a de construtor do direito. E, portanto, os embates simbólicos no campo do direito são embates em torno da questão: o que é o mais justo no caso concreto? O que é o mais justo? Não propriamente a defesa da legalidade, entendendo legalidade como sinônimo de dispositivo, de texto escrito, mas uma defesa das ideias de justiça. Isso afastaria dilemas no caso concreto? Não afastaria todos. Para o caso da advocacia, não. Melhora o ambiente. Cria a possibilidade de uma eticidade na prática do direito. Afasta todos os dilemas? Não. Não afasta. Principalmente no caso da advocacia criminal. Porque na advocacia criminal não tem lá muito jeito. Não tem muita saída. Porque seja lá qual for a construção do discurso, o resultado é um só. Ou solta ou não solta. Ou condena ou não condena. Ou a pena ou não a pena. Não tem meio termo. Não tem meio termo. E se pensar que a pena cumpre uma função, não para alguém, não para uma parte ou outra, mas para com a sociedade, aí o bicho pega. Aí a coisa se complica. Boa parte das discussões sobre justiça hoje no campo penal tem sido marcadas por uma tentativa de correção, chamando de justiça, uma correção da aplicação do direito penal. O que estaria incorreto na aplicação do direito penal? O fato de existirem duas formas distintas de aplicar direito penal. Que duas formas distintas seriam essas? Uma para pobre e outra para rico. Uma para pobre e outra para rico. Quando é para rico, o habeas corpus de fim de semana funciona. Funciona. Para pobre, não. Juízes dizem, o juiz experiente não concede habeas corpus. Você podia somar mais algo do saber da prática. Para pobre. Para rico, concede. Rico consegue. Por que consegue? Porque o juízo que conta não é o das provas, porque no fim de semana você não consegue avaliar prova nenhuma. Verificar se aquilo que estão dizendo é verdadeiro ou não. Se a ilegalidade da prisão, de fato, enfim, pode ser comprovado ou não. Salvo que os juízes chamam de assintosa evidência. E também quando a pessoa não é perigosa. Pobre é sempre perigoso. Rico nunca é perigoso. Rico pode ser solto à vontade, nunca é perigoso. Pobre sempre é perigoso. Um exemplo muito curioso foi o caso de Suzanne von Richthofen. Ela e os irmãos Cravinhos, acusados de homicídio. Ela respondeu em liberdade. Ela conseguiu um habeas corpus para responder o processo em liberdade. Os irmãos Cravinho não. Os dois têm, enfim, ninguém tinha antecedente ali. Então qual é a diferença? É que Suzanne Richthofen é gatinha. É rica, bonitinha, boa escola, bem formada. Já os irmãos Cravinhos é dessa classe média, baixa, tendendo à marginalidade. Que o cara olha, ih, cabelo raspado, tatuagem. Isso aí, meu amigo. Tá com a pata na marginalidade. Esses são perigosos. Esse eu não posso deixar solto, não. Já a Suzane é um amor, né? É uma fofinha. Ela pode responder em liberdade porque ela não oferece perigo nenhum para a sociedade. Salvo ameaçar o irmão pela herança, ela oferece risco nenhum para a sociedade. Agora, que é indenização. Eu acho legal o caso dela. Os poucos ricos que vão parar no xilindró são ótimos para nós. Porque permitem que a prática do direito seja desvendada por uma ótica diferente. Porque quando o público-alvo do Poder Judiciário é sempre o mesmo, o fudido, enfim, o cara já é sacaneado de tudo, por que vai ser bem tratado dentro da máquina judiciária? Enfim, é só mais uma chilapada. Quem toma chilapada em tudo quanto é outro, em todos os outros cantos. Já que todo mundo tem o mesmo nível de tratamento, nesse ponto o princípio da igualdade é levado muito a sério no judiciário. O tratamento é horroroso para todo mundo. Mas porque todo mundo é igual, o público-alvo é o mesmo. É quando aparece um cliente, um freguês diferente, é que você pode ver as diferenças. Pois agora os advogados do Dona Richthofen querem indenização que beira 1 milhão. Por danos morais. Por dois motivos. Primeiro, por conta de uma rebelião que houve na casa de detenção em São Paulo, e que por conta da rebelião ela ficou sem comer. Ficou sem papinha. E outra, porque ela teria sido obrigada pela diretora do presídio a dar entrevista. A diretora do presídio diz: eu a obriguei a sair do presídio para comparecer à audiência. Só tem uma saída do presídio, porque presídio sabe como é que é. Presídio não pode ter 15 portas, meu amigo, só tem uma. Por uma questão de segurança. E na única porta que havia para se sair, estava cheio de repórter. Porque a audiência é pública. O repórter sabe quando tem audiência. E, portanto, sabe que para ela ir à audiência, por A mais B, ela vai ter que passar pela única porta que há. Tinha jeito. Eu não obriguei a dar entrevista, eu obriguei a sair. Ela disse: tem muito repórter, não quero sair. Meu amigo, tem audiência. Dane-se se tem repórter ou não. Está na hora. Tem que ir. É um carro só para levar todo mundo, mano. Isso aqui não é festa. Não dá para levar o freguês do presídio na hora que ele bem entende. É agora, vai todo mundo. E a dondoca aí não pode ir a hora que quer. Ela disse que só obrigou a dar entrevista. Na verdade, ela não deu entrevista, ela só apareceu na TV. Ela não queria aparecer. Teve a sua imagem exposta. A questão é, você já viu algum pobre pleiteando um troço desse? Vale a pena você procurar fazer uma pesquisa desse tipo. Vê se tem algum pedido semelhante feito pela Defensoria Pública de algum pobre reclamando de danos morais por conta de tratamento no presídio. Algum preso. Algum processo que tenha sido pelo menos recebido por um juiz, que tenha pelo menos citado o Estado para compor a lide, sabe como é? Citado o Estado. Eu tenho cá, por minha impressão, de que a maioria desses pedidos seriam extintos sem julgamento do mérito. Mas de cara, não tem nem o que discutir aqui, meu amigo. O pedido é absurdo. Do Estado sequer ser chamado a ser... Procurem procuradores do Estado. Pergunta se algum deles já defendeu o Estado em causa parecida. De pobre. Pergunta qual foi o resultado. E vamos aguardar o desfecho de Suzane von Richthofen. Eu acho que ela não consegue nada. Mas eu acho que isso vai suscitar uma discussão acalorada. E pode ser ainda que ela consiga algo muito engraçado. Que ela consiga que algum juiz em alguma instância diga: ela tem razão, sofreu sim danos morais. E lhe dê uma indenização, não no valor que pede, mas no valor de 10 reais, por exemplo. 10 reais. Mas que declare. Mas que declare que houve de fato um dano moral. Entre declarar e conceder a indenização que se pede pelo dano, são duas coisas completamente diferentes. Dizer tem dano é uma coisa, dizer quanto vale o dano que eu digo que há é outra. Completamente diferente. A forma de quantificação de dano moral é diretamente proporcional à posição social ocupada pela pessoa em quem se reconhece o dano. A posição social ocupada por Suzane von Richthofen não é das mais altas hoje em dia. Ela anda meio por baixo. Então a tendência é receber indenizações por valores cretinos, seja lá para o que for. Seja lá para o que for. Está dando para entender esses problemas? Essas demandas? Talvez do nosso problema seja com a teoria do direito mesmo. O grande foco de estudo seja a teoria do direito. Mas no estudo da teoria que procure aproximar a prática, é a mesma coisa, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, que parece que acontece. Advogados defendem massa o discurso do não formalismo no direito. Claro, porque o não formalismo torna o advogado um construtor do direito. E se você é um construtor do direito, você tem muito mais flexibilidade para defender uma noção de justiça até do cliente mesmo, no caso concreto. Mas repito, isso é muito bom para a justiça civil, para as discussões entre iguais. É o caso que eu citei daquele professor que foi mandado embora de uma universidade. Era um professor de doutorado, são poucos os professores em curso de doutorado, foi mandado embora, pagaram todos os direitos trabalhistas. Ele procurou advogados trabalhistas, quero processar a instituição. Porém, eu quero processar não para receber os direitos trabalhistas, por isso eu recebi. Não é isso que eu quero. Eu não acho que a minha moral está compensada pelo simples pagamento dos direitos trabalhistas. E não quero também que a minha moral seja compensada com dinheiro. Eu quero que a minha moral seja compensada com uma explicação pública, por escrito, do porquê me mandaram embora. É isso que eu quero. Eu tenho o direito de saber o porquê, ou não tenho o direito de saber o porquê? Os advogados, sucessivamente, simplesmente disseram, isso não é uma causa jurídica. Isso não é assunto para ser discutido no tribunal. Se você pensar sobre o aspecto formalista, só são assuntos a serem discutidos nos tribunais aqueles para os quais há um dispositivo, entendendo que dispositivo se confunde com norma, que obrigue, por um texto escrito por um legislador, àquele que demite, dizer por que demitiu. Isso é algo que diz que quando a demissão não for por justa causa, deverá pagar tais e quais indenizações a título de ressarcimento, etc, etc. Não obriga a dizer se a causa não é justa, qual é a causa. Nada o obriga, portanto não há causa. A pergunta é, não é se o advogado que segue o código de ética é gente boa. É se o cara que pensa formalmente o direito e a sua prática pode ser um bom advogado. Se o cara que chega para o sujeito e diz, isso não é causa, eu não vou tentar, é um bom advogado. Ou se o bom advogado é aquele, tal qual o advogado de Suzanne von Richthofen. É um bom advogado. Se ninguém nunca pediu, esse pedido é inédito. Pô, vamos tentar. Não é plausível? Um advogado que com a sua atuação alarga os campos do direito e atua na transformação, na mutação do conceito de justiça. Justiça com efeitos concretos. Justiça pensada na prática. Ele é defensor de um ponto de vista quanto à ideia de justiça. A questão é qual ponto de vista quanto à ideia de justiça é que prevalece. Não é mais uma discussão sobre justiça a longo prazo versus justiça a curto prazo. É uma discussão entre duas justiças de curto prazo. Caso Suzanne von Richthofen, é discussão sobre duas justiças de curto prazo. É justo o tratamento que o Estado dá aos presos hoje? E pior, Suzanne von Richthofen ainda pode fazer dentro do presídio o discurso de defensora mor dos direitos da presa. Olha, gente, eu estou lutando, não, na verdade é com chinelo do piu-piu e voz de neném. Eu estou lutando, mas não é só para mim, sabe, gente? É para todo mundo. É para nós todas, tá, amiga? Ele não pode fazer esse discurso, porque é uma justiça de curto prazo o que ela pede, pelo que ela luta. É aquele mesmo discurso quando começaram a roubar muito carro, quando o índice de roubo de carro aumentou assintosamente, e as pessoas passaram a processar o Estado por conta da responsabilidade civil objetiva do Estado. A responsabilidade civil objetiva diz que o Estado tem determinadas responsabilidades, uma delas é para com a segurança do cidadão, e que independe de prova. Independe que você comprove que, de fato, o Estado foi, no caso concreto, omisso. Objetivamente, ele é responsável. Roubaram seu carro? Processa o Estado por roubar seu carro. Quer dizer, então o Estado vai virar seguradora. A ideia é que, impressionando o Estado a pagar por roubo de carro, ele prefira, ao invés de indenizar a gente por roubo de carro, é muito mais barato ele equipar a polícia para evitar roubo de carro. Promover políticas que diminuam a criminalidade, o roubo de carro. Então seria uma forma de pressionar o Estado a investir em segurança. Era esse o discurso, não estou falando de justiça de longo prazo, estou falando de curto prazo. É uma luta. Uma luta. Uma guerra para fazer com que o Estado, o que o Estado acha mais importante e mais justo. É a luta pela construção do direito, da ideia de justiça aqui e agora. É isso que se transforma o direito quando você distingue o dispositivo da norma. E norma é algo que se interpreta. Então, o momento do direito é o momento da interpretação do direito. É aqui que a justiça é construída. E a prática da advocacia, sim, poderia ser pensada como uma prática da justiça. Uma prática da justiça. Aproximando, portanto, os dois campos. O da teoria do direito e o da prática do exercício da advocacia. Como último apontamento, última dedada intelectual em você, fica a observação de que, mudando de perspectiva, a questão central é da construção simbólica do direito. Dessa construção ideal do direito. Ideal não no sentido de um direito idealizado, inquestionado, mas ideal como uma ideia, como um conceito, como um discurso. A construção discursiva do direito. Construção discursiva que eu entendo que corresponda de fato ao coração das grandes lutas jurídicas, do grande embate e das possibilidades de aproximação da ética, da moral e da prática da justiça. Que seria discussão sobre o valor das coisas. O sentido e valor das coisas. Quando eu crio a norma do caso concreto, o que eu estou discutindo para criar o valor é apenas o sentido e valor das coisas diante do campo jurídico. Qual o sentido e qual valor damos às coisas? Sentido e valor que não se resume a um texto escrito. Sentido e valor que é construído pelo embate de ideias, por uma luta simbólica que ocorre dentro do campo. Nós vimos um dos lutadores desse campo simbólico, que é o advogado. Nós vamos ver outro lutador desse campo simbólico. Promotores e juízes. Quando colocamos outros personagens e passamos a pensar o campo jurídico como efeito de uma luta, é preciso ver a força de cada um contra outro dentro desse mesmo campo jurídico. Portanto, o campo jurídico será objeto de nosso estudo. Para a partir do campo jurídico nós entrarmos propriamente nas questões concretas do Ministério Público e da Advocacia. Por questões pedagógicas eu fiz essa inversão. Tá ok? Para o campo jurídico, dois textos. Um é aquele que já foi recomendado. Do William Simon, A Prática da Justiça. Primeira e segunda parte do livro. A outra é um texto de Pierre Bourdieu, sobre a sociologia do campo jurídico. É um artigo que os senhores encontram publicado num livro chamado O Poder Simbólico. O Poder Simbólico. Tem na biblioteca, sob o título O Poder Simbólico. É uma coletânea de artigos, lá dentro você abre o capítulo, porque ele não... O livro não te diz que é uma coletânea de artigos. Ele não deixa muito claro isso para você. Acho que fala só na introdução e depois ignora. Ele é montado como se fosse um livro com começo, meio e fim. Não é. Só importa esse capítulo ou artigo sobre a sociologia do campo jurídico. Só ele. Tá ok? Se você quiser antecipar o conteúdo, há essa aula sobre a sociologia do campo jurídico já no site. Já está ali disponível para você. Não tem na biblioteca?